Dia 22, Marcos, avançando em direção ao reino. Você não está longe do reino de Deus. Marcos 12, verso 34. Deus diz: Como você, Marcos acreditou erradamente que os efeitos positivos de me seguir em direção ao reino incluíam uma vida abençoada, com um certo nível de conforto e livre de problemas. Criando em uma casa enorme onde meus seguidores eram sempre bem recebidos pela mãe de Marcos, Maria, ele, como você, misturou o conforto pessoal com a realidade espiritual. Mas meu filho o levou mais longe. Quando se mostrou arrependido por ter escolhido o conforto em lugar da servidão e do sofrimento, Marcos viajou com Pedro, que não parava de falar no tempo em que passou com o meu filho. Marcos percebeu de forma mais clara que meu filho teve uma vida de servidão generosa que o levou a um sofrimento não merecido. Ele percebeu o que significava a vida no reino. O quanto mais clareamento você enxergar Cristo, mais disposto estará para sofrer qualquer perda em benefício dele. A vida no reino consiste em servidão radical e sofrimento abnegado com esperança de alegria eterna. Marcos terminou bem. Você também pode terminar. Dedique um momento para orar. Pai, o que preciso mudar em mim para terminar bem? O que eu acredito que está errado sobre a vida no reino e que precisa ser mudado? Eu quero avançar. Ajude-me a compreender o sofrimento de uma forma que revele meu desejo para ser o seu servo. Em nome de Jesus, amém.